Muito boa tarde, muito boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um Morphcast. No meu lado direito eu tenho o Anderson. Eu não vou fazer essa merda nem fudando. E no lado esquerdo eu tenho o João Gabriel. Fone, filho da puta. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Power Ranger Hexagon. A temporada que nunca aconteceu? Ou que nunca conheceu? Nunca conheceu a luz do dia? Deu uma consertada boa, hein? Ah, moleque, aqui a gente trabalha com qualidade. Mas não agora, só depois do... da vinheta, né? Hoje tá funk, só depois da vinheta. Então, enquanto o Anderson aprende a ler, João, qual é o sinopse do Hexagon? Então, basicamente, pra quem não sabe como é que foi o rolê, Hexagon foi uma temporada que eles iam adaptar Harry Kanger. Eu não sei como é que eles iam fazer, mas provavelmente não teríamos nem a Tori, nem o Shane, e muito menos o Valdo, o Mito, e aquele versão CG do Mestre Splinter, que esse CG porco, diga de passagem, que CG merda. Na literalidade, é, que CG porco, da Índia. CG porco da Índia, né? Pior ainda, nossa, tamo bem, né, cara? Opa! O Zord Mamute tá aí pra nos abençoar. Ah, não, já começamos com o Zord Mamute dessa vez. Já começamos. Ah, e basicamente a gente teria o Guerra Civil dos Power Rangers, né, cara? Anos antes da Marvel, dito de passagem. Uhum. E também copiou a ideia da DC, mas deixa isso pra lá. E a grande parada dessa série é que eles iam interligar com todas as temporadas anteriores. Claro que essa foi uma da sei lá quantas ideias que os caras tiveram pra pré-temporada, que seria a primeira que a Disney ia mandar 100% sem a ajuda da Saban, né? Então, pra quem não sabe, a Saban vendeu os direitos da franquia e de mais um monte de coisa pra Disney na época de Força do Tempo, não foi? Foi na Força do Tempo. Então, e nesse caso aí, o que foi junto foi... Troopers, foi alguns desenhos, tipo Kimba, o Leão Branco, que é o Rei Leão original, uhum. Mas um monte de parada. A Disney ia fazer a primeira temporada dela só dela, que ela ia cuidar de tudo, produção, criação, roteiro e os caralho. E essa foi uma das ideias que veio a público e todo mundo gostou, né, cara? Não, e tem que lembrar também que aquilo é... Força do Tempo tem a compra, Força Animal é uma série já da Disney, a gente até falou isso sobre no episódio anterior, já é uma série da Disney, mas com produção toda da Saban, né? Eles contrataram o pessoal da Saban da produção e tal, então você vê que é uma pegada parecida a Força do Tempo e Força Animal. Exatamente. Mas, falando de Hexagon, que eles podiam ter usado o nome Octagon, que é o nome de um filme velho do Chuck Norris, muito legal de assistir batalha. Ah, mas por que Hexagon? Então, cara, eu não sei por que esse nome é específico, mas eu acho que tem a ver porque geralmente são sempre seis Rangers, né? Não, eu acho que por ele estar falando de uma base de defesa só de Rangers, acho que a ideia foi um pouco parecida com a do Pentágono. Não, eu tô ligado ter visto, mas eu acho que o nome Hexágono, cara, são seis. Então, geralmente são seis Rangers por equipe. Inclusive, teríamos uma especial, mais uma original da Saban nessa série. Mas vamos falar do plot. O plot era mais ou menos assim. A gente teria a Shield dos Power Rangers, resumir. A Shield dos Power Rangers. Colocando bases no espaço e em outros planetas que tem Rangers. Ia basicamente montar a proto-SPD, se você parar pra pensar assim. Sim, é um ponto. E eles iam finalmente ter bom senso de falar assim, não, a gente vai ter a primeira linha de defesa, que serão os Rangers, e eles não vão ser reativos, eles serão bem mais proativos. Que é uma ideia muito legal de existir passagem. É porque até se você parar pra pensar, cara, sempre fica na nossa cabeça, pô, mano, o pau quebrando aqui, e, sei lá, a temporada anterior os Rangers continuaram com os poderes e não estão fazendo nada, tá ligado? Estão em casa comendo uma pizza. Entendeu? Só fazendo stories no Instagram. Exato. Não faz muito sentido, cara. Então, acho que a ideia do Hexagon seria meio que colocar a galera pra trabalhar. Exatamente. O que faz outro sentido. Usariam o Tommy como o Nick Fury, que é basicamente o que ele é pra sempre vermelho. É, exatamente isso. Até a Marra, enfim, aquela cena é muito, muito overpower, dá muito poder pra ele. A primeira cena do Eternamente Vermelho, quando estão chamando ele. Eu não sei se deram muito poder pra ele naquele episódio, ou se ele era só administrador do grupo do ICQ. Também é uma possibilidade. É tipo a gente que tinha um grupinho lá, Moeda do Poder, aí toma o administrador, e ele que junta a galera. Ele é o ADM. E basicamente eles teriam os três principais de tempestade ninja, que não chamaria assim, que seriam ninjas mesmo, e seriam os novos recrutas, eles seriam os noobs ali da galera, os novatos. Uhum. E sei lá porque eles seriam a ponta de flecha, né, cara? Eles falam assim, bom, vocês são os novatos, vocês vão ser os primeiros a cair na porrada com essa galera aí, com os vilões, e a gente aqui vai só administrando, fazendo ataques em outros pontos do universo, outras cidades, porque a ação não se passaria só numa cidade e nem só na Terra. Foi uma parada muito foda esse passagem. Assim, fazendo uma contagem rápida, ó. Os Power Rangers Zell não perderam os poderes. Com exceção do Dourado, que não perdeu, só voltou pro dono, né? Isso. Os demais poderes Zell, os cinco principais, continuam com os detentores, no caso. Os poderes Turbo, sim, foram destruídos. Não foram destruídos, cara. Então, vamos pensar nessa parte aí. É só você pensar comigo. Os morfadores Turbo é tecnologia. O Zordon fez lá o poder Hot Wheels. Uhum. E os morfadores podem ser consertados. A prova disso é o morfador do TJ e o morfador do Justin. Do Justin, é. Sim, é um ponto. Então os morfadores turbos continuam online. Galáxia Perdida também. São os sábios Quasar que energizam os morfadores. Mas aí, deixa eu aproveitar falando disso. Nos sábios não tem o que parece umas moedas de poder, né? Com a imagem de cada bichinho da Fé Galáctica, aquela porra lá. Cara, isso é maluquice de fã. Faz até sentido, mas é maluquice de fã. A história conta que as feras galácticas são linkadas cada um ao Ranger, entendeu? Como se elas fossem coisas diferentes, entendeu? Mas curiosamente, as feras galácticas estão estampadas em cada um num sabre. E vamos deixar uma coisa bem clara. Os caras que empunharam os sabres Quasar antigamente, da primeira vez ou coisa assim, não eram Power Rangers. Isso aí. É isso que a gente tem que pensar. Os sabres Quasar que fizeram o link entre a espada, as esferas galácticas e a rede de morfagem. Ponto. Exatamente. Eles usam... por serem muito parecidos, os caras começaram a chamar assim. Mas não quer dizer que é. O Riderman, de Kamen Rider... Kamen Rider V3. Ele é um Kamen Rider que ele não é um Kamen Rider. Muito boa essa explicação. Na prática, ele não é um Kamen Rider. Ele só tem um título de Kamen Rider, mas na prática ele não é. Então ele é, mas não é. Ele é porque ele tá na série e o povo chama ele e contam ele como Kamen Rider. Mas na prática não é. É tipo Gorendia. É um título honorário. Exatamente. É tipo Gorendia e Jaka, que não era Super Sentai. Era Sentai. Aí, pra dar 25 anos em Galândia, eles juntaram tudo como Sentai. Mas eram coisas diferentes. Entendi. A boia velha é malandragem. Exato. Então, tá. Mas, voltando ao raciocínio inicial, os sábios Quasar são os que ligam os Rangers e a rede de morfagem. Então, sim, os poderes da Galáxia Perdida estão ativos. Porque, basicamente, são poderes místicos, né? Sim. Se eu não me engano, os poderes do X-Speed também são isso. São ativos, são tecnologia. Sim, a tecnologia. Então, nenhum eles não entregaram os morfadores. Isso. Força do Tempo já seria um caso diferente. Apesar que o Wes continua com o morfador dele. Então, sim, estão ativos. O mesmo vale pro Eric. Aí, cara, Força do Tempo é um problema que eu tenho nessa série. Será que o pessoal veio do futuro e topou essa ideia, cara? Então, eu acho que eles não. Porque eu vejo que os Guardiões de Prata... Eram esses, né? Os soldados da Força do Tempo. Força do Tempo não, dos pais do Wes. Eles privatizaram lá os Power Rangers. É. Isso, eles viraram tipo uma milícia armada que protege a cidade. Isso, então acho que as Guardiões de Prata acabariam de certa forma entrando nessa parada. Mas tanto o Wes quanto o Eric com os morfadores, eu não acho que eles precisariam de uma outra aprovação, mas não é como se eles não pudessem ter isso pelos links dele que eles têm, né? Eles têm aquela televisãozinha escrota que eles falam com o futuro. Porque se você parar pra pensar, a Força do Tempo, os outros Rangers não poderiam aparecer. Porque aí eles estariam alterando de novo a linha do tempo. E se eles ficarem suspeitando e bagunçando a linha do tempo toda hora, enfia a Força do Tempo no cu, né? Não, isso que eu tô falando, acho que eles não voltariam. Deixaria só o Wes e o Eric mesmo. Isso, se eu bobear, acho que eu vejo o Wes e o Eric até comandando algumas equipes, mas enfim. E Força Animal, me relembrem aí essa merda aí. Força Animal também não teve seus poderes destruídos. Não, Força Animal eles não perderam os poderes, eles só entregaram. Quem trouxe os poderes foi a Shayla e eles só devolveram ela. É, a Pokébolinha lá, as bolinhas lá, as Pokébolas mesmo, né? Porque guarda as Fera Beat lá deles lá. As Fera Beat. Pô, a gente tá misturou Pokémon aí. Pokémon e Beyblade. Não, mas vocês entenderam. Poderes estão lá guardados. É igual o Galáxia Perdida. Tá lá. Ninguém tá usando, mas tá lá. Cruzar uma informação aí que é meio escrota. Durante a série, meio que os Rangers já tem aquela bolinha amarela antes de conhecer a Shayla. Então, mas é porque o bicho escolhe eles, né, cara? Entendeu? Ou seja, a Shayla vai embora e leva o bagulho deles. Então, tá lá. Mas é aquele bagulho. Tá lá em Animária. Se precisar, tá lá. É igual o Sabre com Azar. Sabre com Azar estão lá em Mirinó e enfiam na pedra. Uhum. Se eles precisam, eles vão lá e pegam. Se precisar, vai lá e pega. Certo. Então a gente tem algumas aqui. Ah, tá. Tem os Alien Rangers também que estão em Akitar. Que ninguém se importa. É um jogado tão no lixo essa série, né? Sacanagem. Nem imagino por quê. Então a gente tem algumas equipes com poderes ainda. Elas formariam esse esquadrão base aí, além dos desses recrutas. E seriam outras versões de Thorin, Shane e Dustin. Exatamente. Talvez fossem até o mesmo nome, mas provavelmente eles seriam personagens bem diferentes, cara. Então, e além disso, a gente teria os Trovões, né? Os Irmãos Trovão. Que aí ia ver como é que ia encaixar, né? Exatamente. Que eles seriam os revoltados do rolê. Falou assim, não, mano, ó. Essa shield aí tá errada, não rola. Vamos começar a falar isso de errados e certos no rolê. Parte da ideia de Hexagon é que teria essa equipe principal, comandada pelo Tommy, e uma outra equipe comandada pelo Jason, tipo os Vingadores Sombrios da Vida. Seria tipo isso? É mais ou menos. O rolê é assim. É tipo depois de Guerra Civil, que teve os Vingadores, o Tony Stark, e os Vingadores Secretos do Steve Rogers. Certo. São equipes de heróis, elas têm. Elas estão lados opostos, por ponto de vista mesmo. Divergências políticas. Ideológicas, na verdade. Porque o Tommy, pelo fato de ele ter montado essa equipe, ele ser cercado de pessoas mais militarizadas, como o Andrews, o Wes e o Eric, o pessoal da. Se você pensar em Galáxia Perdida, a maioria deles são militares. Uhum. E o pessoal de Lightspeed é todo mundo militar. Então, sei lá, eles devem colocar que tipo assim, o Tommy tem um acesso a todo o HD do centro de comando, mais a tecnologia de KO-35, mais a da Força do Tempo, mais a... Entendeu? Eles colocaram o Tommy como o grande Nick Fury do rolê. O que eu acho que é a posição correta para usar o personagem. Sim, mas o que eu penso sobre? Eu acho que, por exemplo, eu acho que o Eric não ficaria ao lado do Tommy. Eu já acho que o Wes não ficaria do lado do Tommy. Eu acho que o Eric concordaria 100% com o Tommy. Não, eu acho que o Wes, muito mais maleável às ordens do Tommy, como o Andrews também, que paga pau. O Andrews eu acho que ficaria 100%, cara. O Andrews ele ficaria 100%. Lavaria os pés do Tommy. Então, eu já não vejo essa posição no Eric. O Eric, apesar dele ser um cara mais focado, mais militarizado, eu acho que ele mudaria de lado. Ele ficaria ficando com o time do Jason. Não, eu acho que não, porque ele sempre se mostrou muito soldadinho. Então, cara, e todo mundo olha pro Tommy como ele fosse o Buda dos Rangers. Ah, peraí, João falou Buda? Eu tinha entendido bunda. Foi mal, erro meu. Mas foda-se, vai continuar tocando Mamonas Assassinas. Com o cedo prometeu suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa. Toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado. E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Mas por que eles discordariam, no caso? Por que teríamos duas equipes? Porque basicamente o Tommy e o Jason, eles são amigos, mas eles são sempre foram antagônicos um com o outro. O estilo de pensar. O Jason, ele seria, entre aspas, o mentor da equipe dos Trovões, que teria uma Ranger a mais, seria exclusiva, eu já falei isso, mas eu vou repetir, eu acho que seria genial isso. E ele não seria tão capitão, ele seria mais o paizão, né? Eu, vem cá, galera, vamos conversar. Se você reparar, ele... No Pra Sempre Vermelho. O único que o Tommy não conseguiu, de fato, mandar vir, falar, vem logo, e veio, foi o Jason. Ele chegou atrasado. Por quê? Porque ele tava fazendo alguma coisa, cara. E ele foi... E se você reparar, você fala assim, ah, eu tô reconhecendo vocês, algum mais que outros. O mais famoso deles ali é o Andrews. Todo mundo conhece o Andrews, o mundo inteiro, literalmente. Até porque identidade revelada, essas coisas. O Andrews e o TJ são os famosos ali. Se bobear, mais famosos que o Tommy, porque eles foram meio que expostos, né? Então, não é meio que expostos, não, eles foram completamente expostos. Os famosos são os dois. O Wes, ele dá a entender que o Jason, ele foi se inteirando quem era cada um, e ficou assim, ah, esse cara talvez, se eu precisar de ajuda, é um cara que eu acho que eu posso contar mais facilmente, esse outro talvez não. Então, cara, dá a impressão, pelo menos pela sinopse e as notícias que eu li sobre como seria a série, o Jason, nesse tempo que ele ficou parado, ele não ficou rodando à toa. Ficou rodando sim, do jeito que ele tava. Tava rodando sim. Ele tava pra parar, né? Aquela roda guerreira. Ele não queria só ser o Rei Momo do Carnaval do Rio. Enfim, vai. Ele foi vendo como é que tava funcionando, e levando em consideração que esse Zagon seria a temporada seguinte, e o Tommy já tá com aquela galera, principalmente o Andrews do lado dele. O Andrews era o capitão do Tommy. Era. Ele devia estar vendo que, tipo assim, pô, o Tommy tá juntando essa galera pra quê? Tem necessidade? O ponto de vista dele seria assim, cara, você tá colocando poder demais num lugar só. Isso pode dar merda. E o Tommy deve ter tentado recrutar ele. Ele falou, irmão, eu não quero. O Tommy é babaca, a gente sabe disso. Então, pra ter dado um tipo, uma tretinha dos dois e o Tommy começa a excluir a moral do Jason da galera, eu não duvido. Por que que você que é o líder da parada, tá ligado? O que que te torna mais capaz pra isso, por exemplo? Não, isso nem tanto, porque em Zell você vê que o Jason confia na liderança do Tommy. Confia, mas não é como se ele não conseguisse cair na mão com ele e vencer, né? Então, cara, mas eu acho que é mais um... pra que tanto poder assim? De um cara só, que já foi vilão, que a gente sabe como é que a mente dele é uma puta. qualquer ideiazinha ele tá trocando de lado de novo. Qualquer um mete a mão. Tá entendendo? Inclusive, no final, pelo que o povo falou, o Hexagon seria a shield dele, seria literalmente extinta porque deu alguma merda. Pode ser. Aí eu fico. Cara, primeira dúvida. Vocês concordam que a ideia do Hexagon é boa? É boa. Eu acho do caralho. É fechamento de temporadas, cara, porque. O que, até se você para pensar, o que acontece depois de Força Animal, começa uma parada completamente nova. Uma pegada completamente nova. Sim, eu não tô nem falando da ideia da série em si. A ideia do exército, de eles serem mais proativos. É o mesmo debate do Guerra Civil que a gente tem que puxar, que é o mais fácil de todo mundo entender. Por exemplo, eu, durante Guerra Civil, eu fiquei do lado do Capitão América. Eu também. Porém, eu concordo com o Homem de Ferro. Não sei se eu concordo. Deixa eu te explicar. A ideia do Homem de Ferro é incrível. A execução é errada. Exato. O bagulho é que quem executaria essa ideia, você está dando. Está controlando. Quem controla os super-heróis não são os super-heróis. Entendeu? Não é um conselho formado por eles. É alguém de fora. Exatamente. Entendeu? Quem é isso que eu tô falando. Então não é. A ideia dele meio que passa por esse princípio. É parte do acordo. Então não. E E aí, Anderson, o que você acha da ideia do exército de Rangers que policia o universo? Porque não é só a Terra. Tem uma base em Illinois e uma base em Kal-35. Inclusive, eu acho que Kal-35 tinha que ser uma base eterna, né, cara? Porque, porra, tinha que ser o lugar onde é feito os Zords, cara. Sim. E aí, Anderson? Bem, vamos lá. Entende-se que foi criado isso porque, do nada, surgiu uma porrada de vilão querendo fuder todo mundo. Só que os vilões seriam parte de um todo. Seriam um bando de maluco qualquer atacando, fazendo merda durante vários lugares do planeta, seja onde for. Porque se você parou pra pensar, cara, é um bando de restolho depois da Onda Z, né, cara? É só restolho. Eu entendo que seria assim no início, mas acho que eles se organizariam depois. Posteriormente. Aí, quando começou a dar merda, o Tommy lá se achando maioral, ia dar uma desordem, ia fazer o Hexagon pra poder controlar todo mundo e fazer o que ele acharia certo. E pelo que eu entendi, depois ia começar um conflito, porque os dois lados, o vermelho, o rubro, sei lá, ficaria chamado Dark Blue, Dark Red e a Dark Yellow. Cara, é porque é Trovão Rubro e Trovão Azul Marinho. São os Ranger Trovão, cara. Pronto. Não é um que trabalhar da forma tradicional que o Tommy queria impor pra todo mundo trabalhar, que nem os Zordon fazia. O Jason ia chegar na putaria, ia adotar eles, ia começar uma porradaria. Daria alguma merda e tem o embate final da temporada seria o Jason versus o Tommy. Com certeza o Jason ia empalar o Tommy com a Saba, ia ser uma coisa bacana. E ainda teria o verde do Tempestade de Ninja, que eu esqueci o nome, que entra no meio da putaria toda. Seria o Tommy. Exatamente, que seria... Cara, isso que eu acho genial. Porque eles iam colocar... Eu queria muito saber como é que eles fariam isso, né, cara? Transformar o poder do Tom... Se bem que tem um ninja, né, cara? Tem um... É, exatamente. O ninja responde muita pergunta, se você parar pra pensar. Exato. Se você tem um ninja do seu lado, você resolve metade dos seus problemas com rede de morfagem. Ele é o computador da sala de justiça dos Super Amigos. Eu acho que... Eu vejo, pelo menos dessa forma. Os Gênios de Trovão estariam junto com o Hexagon no início. Eles estariam lá. Quem criaria essas forças, poderes ninja, seria o Ninja mesmo, porque, né? Né? Simples assim. Ele criaria os poderes dos ninjas, tanto do vento quanto do trovão. E os do trovão se debandariam depois de um desentendimento. Aí sim eles seriam, tipo, perdidos lá, encontrariam o tio Jason e falaria: filhão, não é assim que a banda toca. Eu já acho que a treta ia começar mesmo. Inclusive, usariam isso para os Rangers do Vento. A gente vai usar a nomenclatura do Tempestade Ninja para ficar mais claro. Claro, faz mais sentido. E o Tommy ia começar meio que tipo assim: vamos tentar recrutar esses caras. Aí vê que não vai recrutar. Na hora que o Jason aparece, o Tommy ia entrar numa loucura de: ou a gente recruta, ou a gente toma os poderes desses caras. E aí o pessoal começa a ver: opa, tem algo errado. Pergunta, como é que vai funcionar essas bases, né, cara? Porque são postos avançados. Tem o da Terra, tem Mirinoi, tem Kal-35. Como é que eles fazem, velho? Será que eles estão usando, tipo assim, bem Legião de Ferro? Cara, eles estão usando muito exemplo da Marvel, tá chato. Tá não, cara, é o que tem hoje de mídia. A gente tem que entender que a mídia mais exposta hoje é da Marvel, cara. É, o povo gosta de coisa ruim. Não, é opinião sua, mas é o que tá. É o que faz sentido hoje, cara. Não é o que o povo gosta. É o que foi apresentado, é a vida. Quer a gente queira, quer não. Ok, então pergunta pro Anderson. Lá vem. Não, é começar com você essa pergunta. Teria algum fora o Sr. Roda Guerreira e os Trovões? Algum Ranger ficaria contra o Tommy a princípio? Eu não quero esse rolê pra mim. Bom, de acordo com o que eu li. Não, foda-se o que você leu. Foda-se o que você leu. O que o seu coraçãozinho diz? É impróprio pra horário. Vamos lá. Vê só, aí de acordo com todo o rumo da história, eu vou me basear pelo rumo da história porque fica mais fácil pensar nas coisas. Eles iam linkar o episódio do Forever Red pra explicar como é que todo mundo pegou o poder do cu. Ia juntar a equipe do Força Selvagem. Força Animal, caralho! É, Força Animal. Ia juntar o pessoal do Guardiões de Prata. Iam formar com tudo isso, com o Jason e os dois Ninja Trovão, para formar o Anti-Hexagon, para começar a putaria. Então eu imagino que iam juntar outros vilões que ficaram bons do lado do Jason contra o Tony. Pergunto, como é que ia ser isso? Eu acho que seria uma coisa tão grande que ia dar merda. Foi melhor não ter feito essa porra. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho, sinceramente, que nisso era a chance da Rita voltar como a grande vilã do rolê. Mas por que a Rita, cara? Eu vou te explicar. Porque ia mostrar que, de alguma forma, ela ainda... Talvez não a Rita em si, pode ser o Lloyd Zedd, mas eu acho que a Rita... Não a Rita em si, sobrar tipo, uma parte maligna da Rita, não na pessoa que vira mãe mística. Mas sobrou um pedaço maligno nela que ficou vagando, um pedacinho de consciência maligna nela, que pousou em quem? O Tommy. E tá lá influenciando, né, cara? A cabecinha dele falando, vem cá, te dá uma balinha, vem cá. Sabe? Vamos aumentar esse poder do Ranger Verde? Não, ia ficar chato. E tipo assim, não fazendo tipo assim, o Tommy vai virar vilão. Não, mas tipo assim, influenciando ele, pra ele criar um exército de Ranger e de certa forma colocar o universo à mercê do Tommy. Que no caso, ele seria o líder dos Rangers. E quem sabe, esse restinho de consciência maligna da Rita, reassumisse a vela verde, a moeda verde, corrompesse o Tommy de novo. Porque o Tommy só é famosão porque ele é vilão. Eu acho que ia ficar muito manjado se dar ruim de novo. Só pra fazer as equipes de provavelmente lutar entre si pra se destruir e ela voltar. Não, cara, não necessariamente. Pode ser pra ela, tipo assim, olha, eu não consegui com monstros, mas com um exército de Power Rangers fica mais fácil. Porque não seria exatamente a consciência da Rita, seria só aquele restinho de maldade que pegou, falou assim, vou aqui nesse cara aqui porque ele tem o poder, ele já foi no mal, então nós temos uma correlação. E seria um jeito dos Tomizés não ficarem assim, o Tom é do mal. Aí fala, não, ele foi corrompido de novo, porque o poder do mal, tava nem na vela verde. Ia ser um puta do jeito de nunca mais usarem o Ranger Verde e ter que destruir essa bosta dessa moeda. De real, eu acho que não consigo ver o Tommy de novo dando de otário. Tudo bem, mas agora vem comigo. Vocês acham que os fãs iam aceitar o Tommy ou o Jason como semi-vilão, sem alguém manipulando eles por trás? Então, eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que esse hexagon pode se destruir por dentro, entendeu? Um infiltrado, algo assim. Não ia aceitar que, tipo assim, o perfeito, porque o Tommy é o grande mito da franquia, é o Tommy, né? O perfeito Tommy Oliver errou, fez merda. Porque pra mim, de verdade, tinha que mostrar que o Hexagon fez merda, que o Tommy tentou assumir o papel do Zordon, só que o Zordon é um alienígena de sei lá quantos mil anos. E o Tommy é um cara de 40. É lógico que ele vai esmerdalhar em comparação. O Zordon tem milhares de anos de esmerdalha. Eu fico pensando, por que não... Tipo, fazerem a cabeça do Tommy de dentro. Como assim? Se eu não me engano, o Tommy não foi o único controlado pelo lado do mal em algum momento. Eu sei, mas ele é o mais icônico. E o que eu tô querendo dizer é... Não, eu entendo. Você tem que escolher, de verdade, pra sempre, entre ser a favor ou contra o Tommy. Você acha que os caras iam deixar isso? Eu sei o que eu estou falando. Eu não consigo ver essa real necessidade de fazer eles... se confrontarem a partir de um motivo simples, ou porque controlaram a mente do Tommy. Mas se isso acontecesse, perceberiam. E não tem gente burra do lado dele. Eu queria que o Tommy foi controlado. O Tommy estava sendo influenciado. Pode ser. Tipo, ele ainda seria heróico, ele ainda teria todas as ações heróicas que ele teria normalmente, só que, tipo, ele ia se tornar, tipo assim, tá vindo uma armada de vilões pra Terra. Em vez dele falar assim, vamos supor, no começo da temporada tá chegando uma armada. Ele vai, chega pros caras e fala assim, não invadam, não sei o que, mantém a distância. Aí ele manda o exército, o Ranger, e ataca os caras. Aí chega mais pra frente, ele já meio pirando. Chega uma frota, e ele não pergunta o que que é. Ele já chega pros caras, pega a Megazord e destrói todo mundo. E depois descobre que não era uma frota de ataque. Era uma frota da galera pedindo asilo. Meio que fazendo ele errar, no caso, né? Ele cometendo um erro infantil. Exatamente. Eu, por mim, fazia ele cometer esses erros mesmo, porque ele é merdeiro. Fazia até ligação com o Zordon, que é outro merdeiro. Só que com o Tommy faria muito mais sentido, porque ele não tem anos de experiência, o Zoro não tem. Mas o povo, só que o pessoal não ia aceitar o Tommy errando. Então, como ninguém ia aceitar o Tommy errando, e no final ele aprendendo com os erros dele, ninguém ia aceitar isso, porque o Tommy tem que ser perfeito. Dino Trovão é a prova disso. Nada que o Tommy fazia estava errado. E toda hora ele estava errado, tipo, tá lutando com o vilão. Vamos eu e o Trent junto pra bater em geral? Não, eu e o Trent vai ficar aqui tomando chá enquanto vocês apanham. Vamos lá, garanto os 3 pontos de vocês. Exatamente, vamos lá, porque vocês têm que apanhar, eu tô formulando prova aqui e o cliente tem que ficar me desenhando. Eles não, o pessoal não ia deixar o Tommy ser o errado. Então, em vez de mostrar que, tipo assim, não vai fazer que o Tommy virou um vilão, mas faz com que a Rita comece a influenciar ele. A Rita não, a força maligna que ainda resta na Moeda Verde, influenciar ele a cometer, a ficar um pouco mais agressivo. Que aí você justifica as merdas que ele vai fazer. Em vez de justificar com ele é humano e tá aprendendo, porque os fãs não iam aceitar isso, porque o fã é imbecil, não sabe o que é evolução de personagem, você põe aqui, a moeda influenciou. Cara, eu quero arrumar um jeito de destruir a moeda do poder verde, cara. Porque o poder do Tom te encheu o saco. Né, poder do Rei Branco de volta, né, Anderson? Tinha que dar um jeito de destruir os poderes do Tom. Todos, com exceção do Zéu. Não dá pra destruir. Mas de resto, eu acho que tinha que destruir tudo, cara. E o poder que você pode dar essa justificativa é a moeda verde, que tava na mão da Rita. Então imagina a quantidade de mal que essa porcaria absorveu durante os séculos que ficou com ela. Pode ser. Eu acho que... Vou usar uma referência de outra parada, que acho que vai explicar na minha cabeça se não faz sentido, você me disse se eu tô certo ou tô errado. Eu acho que ele não vai saber que tá sendo influenciado, correto? Exatamente. E Narutinho... Tem um maluco lá, um amiguinho do Itachi, que o poder ocular dele é fazer controlar a mente de pessoas de forma que elas não saibam que são controladas, a ponto de elas pensarem que são os próprios pensamentos delas. Seria nessa pegada. Não chegaria tanto. Seria mais ele ficar um pouco mais agressivo nas ações dele. Ser proativo demais. Uhum. Por isso que eu usei aquele exemplo das naves. Chega no começo, chega o Império do Mal, ele vai, tenta dialogar com os caras, fala, gente, sai daqui, some daqui, e os caras mesmo assim atacam. Aí ele contra-ataca, fala assim, ele tentou conversar, os caras foram pra cima. E lá mais pro meio da série, tá chegando um batalhão, ele não pergunta, ele manda atacar. Os caras falam assim, mas a gente não vai tentar conversar? Eu falo assim, não, é monstro bom, é monstro morto. Virou o Tubirama. Beleza, tranquilo, faz sentido. Ele vai deixar de ser o Tommy, ele só vai ficar numa posição, talvez até por estresse mesmo, de ataque. Só que tem que colocar esse negócio de uma influência maligna, porque senão os Tomizetes vão chorar que não, o Tommy não pode errar. O Tommy não pode fazer merda porque ele erra e todo mundo erra. Tem que pôr uma justificativazinha pro pessoal. Eu, por mim, fazia que ele fez merda porque é merdeiro. Uhum. Ele foi querer assumir uma responsabilidade do Zordon pela arrogância dele, né? Que todo mundo sabe que ele é um filho da puta arrogante do caralho. Que ele não aguentou, o psicológico dele não aguentou. Ele foi soltado. Então, esse seria o grande final da série, é ele desistindo. Só que o que eu acho? Teria o começo dele, ele montando e mostrando como funciona bem. Aí chega lá pro meio da série, os caras falam, ei, o Hexagon não começa a ir muito bem. Quando o Eric, por exemplo, o Eric começa age de uma forma mais Lords da Justiça, por assim dizer. Os Rangers passam a agir muito mais como os Lords da Justiça do que como os caras de vamos só lidar com monstros. Eles começam a ser mais presentes. Não chegam a ser como o Lord Draco fazia, mas eles eram muito mais ativos. Tipo assim, começava dois países a entrar em guerra. Chegava os Rangers e falavam assim, se não parar dessa palhaçada, a gente vai invadir com os Lords e vai quebrar todo mundo. Começar a interferir em coisas que não são da alçada deles. Exatamente isso. Os Rangers iam virando os Lords da Justiça. E assumir responsabilidades que não pertenciam a eles. Não chega ao ponto de ser fascista, mas são muito mais autoritários. Certo. E aí, o que eu acho que seria muito legal, os Rangers vão e o Jason fala assim, peraí, não é assim. E alguns vilões que se redimiram, virar pros caras. Inclusive, eu acho que seria muito legal o Lord Zed conversar com o Tommy. Não, sabe o que eu tava pensando aqui? Que o Jason não está na equipe no início. E quando o Tommy começa a fritar, aí sim o Jason entra na brincadeira. Vai falar, Tommy, tu tá meio, tá tendo umas ideias meio zoadas. Sabe o que ia ser muito legal? O Tommy tenta recrutar o Jason de novo, antes dele se juntar com os trovões. Uhum. E o Jason não tá aceitando. E ele vê o Lloyd Zedd. Lloyd Zedd vai conversar com o Tommy, junto com o Jason. E o Tommy começa, ah, não sei o quê. E o Lloyd Zedd do nada olha pra ele e fala assim, ó, você tá usando a moeda verde? Só pro Tommy dar uma assustada de ele olhar pro Lloyd Zedd, tipo assim, uhum. É, tem alguma coisa errada, né? Pode ser. Não, isso que eu tô falando, eu acho que interessante seria o Jason fora da equipe desde, tipo assim, no início, e começar a ver o que tá acontecendo, a entrar no, na Hexagon, ou tipo assim, visitar o Tommy pra falar, cara, o que tá acontecendo contigo? Eu acho que você tem algumas ideias que não estão diretas. Aí sim, pra eles discutirem, não perdão, mas discutirem e discordarem, e o Jason sair dali e levamos aos trovões com ele. Cara, sabe o que ia ser muito legal? Pegar dos centais não adaptados, colocar que alguns deles, no começo, eles eram o que o Tommy vira lá pro meio, pro fim da série. E pega, tipo assim, vamos supor, sei lá, pega um centai qualquer aí. Changeman mesmo. Que eles eram lá de um planeta tal, eles estavam resolvendo de uma forma muito mais agressiva. O Tommy não gostou do começo da série e prendeu eles. Aí chega lá pro meio da série, na hora que o Jason vai conversar com o Tommy, os caras tá lá. Aí o Jay falou assim, você não prende esses caras? Aí você, mas eles não estavam tão errados assim. Entendi. Ou tipo assim, eu comecei. A gente chegou num ponto de vista em comum. Pode ser. Entendeu? Cara, mas eu queria muito a cena do Lloyd Zedd. Sei lá, o Lloyd Zedd e a Rita, eles discutindo com o Tommy, falando que o Tommy tá falando merda. E o Tommy, não sei o quê. O Zedd que virou humano, né? Ele virou humano. Ah, o Zedd virar assim, cara, nós temos milhares de anos de vida, você acha mesmo que você tem mais experiência? Só que eu lançar alguma coisa muito arrogante dele, o Zedd e a Rita olhar pra ele. Você tá usando a moeda verde? Assim, eu não queria usar a Rita, mas o poder da Rita. E o Zedd pode ser, tipo assim, uma segunda tentativa do Jason conversar com o... Eu acho que, tipo assim, a maldade do tempo que ele ficou com a moeda verde, ficou com a Rita, volta ativa. A Rita virou tava treinando pra ser mamística, sei lá. Para o Zedd, sei lá, sente o cheiro da magia antiga do mal. E ele fala assim, tá usando moeda verde? Na hora que ele olha, o Tommy fala assim, não. E ele transforma no Samurai Verde. Uhum. Aí manda pra ele, manda o Zedd embora. O Zedd fala assim, sua nova transformação fede a moeda verde. Pode ser. Cara, eu queria muito. Cara, porque eu gosto muito do Lloyd Zedd. Eu sei, todo mundo gosta. Eu colocaria ele na série. Cara, se tiver dinheiro, eu comprar uma franquia, fazer uma série muito foda. Não, aí é porque aí o Tommy teria o poder do Ranger Verde da Tempestade Ninja, mas pro Jason lutar contra ele, ele ia ter que estar morfado em alguma coisa. Mas depois de Forever Red, o Jason tem a moeda, cara. O Jason sempre teve a moeda vermelha. Certo, mas aí ele vai morfar no vermelho pra lutar contra o Tommy upado verde com poder novo. Sim. E vai dar o cacete no... Pra mostrar que o Tommy é muito superior ao Jason em questão de poder... Poder de fogo mesmo, porque ele tem um poder upado que o Jason não tem. E ele tem um exército de Rangers que o Jason não tem. O Jason tem meia dúzia de candango lá, cara. Ele tem meia dúzia de candango. O que eu acho? Eu acho que o Jason... Como é que é o nome do Ranger Dourado original? O Trey de Tefaria? Isso. Por que não usar os poderes de novo? Ô, Manuel, fundiu do Ranger Dourado com o vermelho. Pronto, acabou. Perfeito. Cara, mas o poder do Ranger Dourado não pode ficar muito tempo sem... Tá com o Trey, senão o Trey morre. Exatamente, pra luta final, Jumento. Ah, pra tirar tirar os poderes do Tommy. Então, aí eu acho que seria muito legal, porque, tipo, pelo menos pra mim, um monte de Ranger ia começar a debandar. Isso, não, mas isso vai ter que acontecer. Ou o Tommy, ou muito Ranger vão debandar, ou todos, E só que o Tommy já meio que já controlou o sistema a tal ponto que ele pode tirar os poderes deles. Ele controla a rede de morfagem agora. Não, mas aí tá, aí eu acho que ele vira vilão demais, aí eu acho que passa do ponto. Não, não vilão, a ponto da moeda realmente tomar o controle dele. Não, ele não tem mais poder sobre isso. E todo mundo perceber que isso é a moeda. O que eu acho que seria legal. Ele começa a dar esses negócios e do nada, em algum momento, ele tá lá, sei lá, sentado no globo, olhando o globo visualizador, aí ele começa a conversar com o Eric e do lado ele começa a dar umas convulsão e do peito dele sai um Ranger verde diferente. Como assim? Tipo assim, a moeda ganhou consciência própria, tava influenciando o Tommy pra drenar a energia vital do Tommy e ela virar um Ranger por si só. E foda-se. Pode ser. Pode ser. A energia se tornar corpo, no caso. A moeda cria consciência e sai do Tommy e o último vilão é o Ranger Verde. Pode ser. Boa. Boa, boa, bem boa. Aí o Tommy Dex. Eu não gosto do Tommy e eu tô dando um jeito do Tommy não ser um pau no cu no final. Não, eu acho que o que aconteceria? Seria o Ranger Verde naquela forma final que o Tommy e o Desunível de Frank se apresenta com ela agora? Então eles podiam dar até uma alterada no... Uma alterada no visual pra ele ficar mais agressivo. Isso, isso. O escudo ser mais agressivo. Tocando inclusive a flota do Dragonzord. Acho que faz parte. O visual do Lord Dracon, ele é imponente pra caralho. Mas ele não é necessariamente vilanesco. Sim, mas é imponente. Ele tem visual de alguém que tem poder. Exatamente. Tipo, nossa, o bicho saindo do Tommy e ele saindo quebrando tudo que é Ranger na porrada. Com poder suficiente, que ele já era um poder, mas ele precisava da energia vital do Tommy para se tornar corpóreo. Exatamente, ele sai de dentro do peito do Tommy, sai andando, na hora que o Eric olha, tá o Tommy caído no chão, aí sai a moeda, fala aquela fada clichê do máximo, é finalmente livre, e está lançando raio no Eric, e sai saindo pelo meio da base. Ele sai da base, mas eles vão olhando, e ele vai descendo a porrada. O pessoal até questiona, Tommy, é você, mas isso ele já... Isso, e tipo assim, bem clichê, Tommy é você, pro seu azar não, e buf, buf, e dá e porrada. E eu acho que pode fazer melhor, ele pode absorver a energia dos genes, não os poderes, a energia. Sim, e sai puxando energia, e aí é um bom jeito de você botar, porque os Rangers que estão junto com o Tommy conseguem lutar ainda, porque eles não estavam lá na nave, então eles não perderam os poderes. Sim, bom, digamos que ele tinha montado uma equipe para fazer um serviço fora daquela região, quando o poder atingiu ele, digamos assim, quando o poder despertou. Não, até os Rangers que debandaram, tipo, o Adam eu acho que um ia debandar. O Adam ia debandar, mas acho que o Adam não ia pro lado de Disney, só ia debandar. Cara, mas tipo, aí sai correndo, tá dando aquela merda, do nada chega mensagem do salão, chega mensagem pro Jason, sei lá, no toca o WhatsApp dele. Chega lá o vídeo, a videochamada do Andrews, a sala toda destruída e atrás mostrando um telão, o Ranger Verde destruindo tudo. E o Andrews falou assim, por favor ajuda, por favor ajuda, por favor ajuda. Na hora que o Jason grita, é o Tommy, o Ranger Verde entra, acerta o Andrews maia, o visor vira pro Ranger Verde, ele vê que é o verde, mas tá diferente. E no canto, ele vê que aquele verde não é o Tommy, porque ele vê o Tommy caído. Tommy caído, isso aí. Aí sim, você põe depois. Aí você pode pôr o Jason pra lutar com o Ranger Verde e o Jason quebrar o Ranger Verde na porrada sem ninguém reclamar. Ou você pode colocar ainda, que seria a minha opção, colocar o Jason e o Tommy contra o Ranger Verde. Não, fosse o Tommy. Deixa o Tommy desmaiado. E eu acho que o primeiro combate tem que ser o Jason pra parar um pouco o ataque, pra eles conseguirem tempo e depois, com os poderes já absorvidos, né, com mais energia, o Ranger Verde do mal sendo confrontado pelo Tommy com os poderes do Power Ranger Verde, né, do Ninja, no caso, Samurai, e o Jason com os poderes do Ranger Dourado. E pra eles se fuderem, cara, eu acho que não tem se fuderem mais. Eu acho que tinha que sobrar só o Jason e o Tommy pra lutar com esse verde. Não, mas ele vai absorver geral. Porque os vilões estão aproveitando, porque eles não sabem o que aconteceu dentro do Hexagon. Eles só viram que o Hexagon tá explodindo. Então eles aproveitaram para atacar a Mirinoi, a Terra e Cal 35 ao mesmo tempo. Não, a Terra não. Eles vão atacar um local específico que você sabe qual é. A Alameda dos Anjos. Por favor. Mas tudo bem. Você entendeu? O Aeron, onde que eles vão atacar? Então eu tô falando. Os caras aproveitam que o Hexagon tá pro caramba e falam assim, ó. Vamos atacar tudo ao mesmo tempo. Que a gente não sabe o que aconteceu lá dentro, mas não importa. O que importa é que a gente vai atacar e vai quebrar os caras. Então os Rangers que estão com poder não podem ajudar. porque eles têm que salvar os negócios. E aí você faz duplinha, que seriam seis Rangers do Tempestade Ninja. Você faz duplinha, ó. Aí pega o rubro e o vermelho, lideram uma equipe, um grupo Ranger que vai proteger a Terra. O amarelo e a rosa, que seria a original, comandam a galera que vai atacar em Illinois, os vilões. E a Tori e o Blake atacam a galera que tá atacando o Call 35. Então, tipo assim, fodeu. É o pau comendo. A gente não pode esquecer que esse pessoal são os protagonistas. Então era uma hora que eles simplesmente vão ter que virar e falar assim: Jason e Tommy, desculpem, pau no cu de vocês, mas se eu não salvar isso aqui, dane-se se a gente derrotar esse Ranger Verde. A gente perdeu. Vamos lidar com prioridades. Ou o Tommy, na arrogância dele, todo quebrado, virar assim e falar: não, eu cuido do Verde. Aí chegou o Jason e falou: teu cu, você não dá conta nem de levantar da cama. Eu tô a roda guerreira, mas eu tô lendo é você. O Jason vai na frente, depois tem que ter apagação de pau pro Tommy. O Tommy chega, salva o Jason e os dois juntos conseguem derrotar o Verde. Uhum. E aí fala assim: a Hexagon, a porra nenhuma, porque ele deu merda. Aí que os caras podem virar e falar assim: então, Tommy, agora seu rolê vai ser: você vai juntar a galera, missões específicas quando necessário, mas você não é o líder de porra nenhuma. Você não é o presidente mais dos Power Rangers, não, cara. Você foi impeachment. Eu acho que, não sei se esse seria o destino final do antigo Hexagon, porque eu acho que começaria o pensamento da futura SPD, entendeu? Guardiões de Prata, porque para mim os Guardiões de Prata tornam-se a SPD no futuro. Eu também acho, Guardiões de Prata junto com a Lightspeed. Isso, então eu acho que começa daí. Eu acho que é nessa hora que os caras falam assim: ah, então, o Hexagon deu certo. Os caras falam: não deu certo, mas não é uma ideia ruim. A gente precisa de algo mais organizado. Exatamente. E aí chega aqui, termina até com eles no espaço, lembro lá no espaço, numa base quebrada do até KO 35, e chega aquele passarinho que era o comandante supremo da SPD. Uhum. Comandante Bird. E fala: ah, a ideia de vocês era boa e tal. E aí você liga os Rangers antigos com a SPD. Isso. Cara, e eu queria colocar no meio desses bagulhos. E que eu queria perguntar pra vocês: quantas vezes vocês colocaram o Jason e o Tom pra cair na porrada durante a série? Nenhuma vez. Ah, cara, tinha que colocar. Eu acho que não precisa. Tinha que ter. Nem que seja uma ceninha tipo do Karate Kid, da série do Cobra Kai. Vocês assistiram? Não. Não. A série do Cobra Kai tem uma hora lá que o Daniel San vai falar com o Johnny Lawrence, que ele abriu o dojo do Cobra Kai de novo. Uhum. E fala assim: não, porque eu vou acabar com o dojo do Cobra Kai. Eu vou acabar com você. E eles estão em cima do tatame. Johnny Lawrence olha pra ele e fala assim: ó, eu tô aqui, cara. Tô só te esperando. O Jason com os moleques lá do Trovão, fazendo, salvando gente. Não, isso aí, acho que sim. Entrando todos, eles vão ser, parece uma equipe de anti-heróis, tá ligado? Cara, já pensou uma cena, tipo assim, eles salvam o pessoal, aí só que atrapalha uma ação, por exemplo. Eles derrotam uma galera que o Tommy não queria que derrotasse, porque ia levar pra um vilão maior. Uhum. Que ele tinha objetivo. E eles atrapalham isso. Com a ideia de fazer o certo, tá ligado? Mas todo cheio de moral, não, porque não sei o quê. Então, aí que eu acho que entraria, porque eu acho que o Jason falaria duas vezes com o Tommy. Falaria a primeira vez que ele ia lá sozinho pra questionar, e isso ele já levaria os trovões. Então, sabe aquela, tipo assim, acabou, não tem mais chance, o Tommy já vai todo loucão. Então, é a segunda, é depois da segunda vez. A gente vai acabar com você, o Jason vai aparecer: eu tô aqui, cara, a hora que você quiser. Aí, tipo, os dois destransformados, os dois trocam mesmo de tapa na cara, a meia dúzia de tapa e tipo assim, eles olham aí, o Andrews olha, Tommy, tem repórter perto, filmando. Eu acho que não, eu acho que pelo menos, acho que segundo essa linha, eles precisam se confrontar efetivamente, mas acho que eles podem estar em lados opostos em algum momento. As duas chamadas, a primeira chamada que o Jason vai lá, leva os trovões com ele, que os trovões simpatizam. A segunda chamada que ele leva o Zed, e o Zed vê que o Tommy, tipo, dá essa ideia de: cara, você tá usando a moeda verde? E vai embora, já praticamente selaria, ó. A gente vai ficar no teu encalço. E quando eles meio que desistissem de tentar salvar aquela galera, porque quer pegar um vilão maior, e o Jason atrapalhasse pra salvar o pessoal inicialmente, aí sim, não tipo assim, trocarem soco, mas dá, tipo assim, se encararem. Tipo briga de colégio, só empurrão assim, só tipo, qual foi? Um dos trovões de lá e comeu os três do vento. Uma porrada, o Tommy chegar e enfiar a porrada no trovão, destransformar e sobrar só o rubro, não é que o rubro levantar, O Tommy dá um socão nele, ele destransforma. O Tommy com o poder do Samurai Verde. Uhum. Aí o Tommy destransforma, na hora que ele vai bater no moleque de novo, o Jason segura a mão dele, e os dois ficam só se olhando, eles nem luta. Aí chega o Andrews, Tommy olha e fala assim, já falei, se continuarem com isso, a gente derruba vocês. Aí o Jason olha pra ele e fala assim, a gente tá aqui, cara. Pô, isso é muito foda, cara. Não. Tem que botar atenção sexual e na última luta de hoje eu comi o Tommy no pau, literalmente ou não, e acabou. O Andy puxou um ponto legal, cara. Meu Deus do céu, lá vem. Não é nada não, cara. O fator Kimberly, hein, cara? Cara, eu acho que a Kimberly vai estar auxiliando, mas ele já vai estar com a Cat. Então, mas não é, cara, porque um tubo dá a entender que a Kimberly ficou com o Jason. Não sei por quanto tempo. Isso eu tava se pegando, besteira. É, cara, eu acho que ele ficou... O Tommy ficou com a Cat, pronto, já era. Aí que tá, o Tommy ficou com a Cat, mas... Eu não sei, nesse caso, se a Kimberly ficaria a favor do Jason, mesmo com o Tommy com a Cat. Olha, eu acho que os Rangers, que já não tem mais os poderes, eles não estariam diretamente na... Seriam tipo conselheiros, entendeu? Mas a... Cara, a Kimberly... Não, a Kimberly não tem, não. A Kimberly entregou tudo. Mas, por exemplo, o Tommy dá uma zoada no Jason lá. O Jason segura ele, toca o Tommy. Não é que ele dá uma resposta ao Tommy... Tommy dá tipo assim, ah, é por isso que a Kimberly te abandonou. Não, acho que não precisa disso. E aí o Jason fica puto, aí o Jason fica puto pra caralho. Eu acho que não precisa disso. Não precisa dessa parada. Mas é que tá, mas aí nessa parte já seria a moeda falando, não o Tommy. Não, porque eu acho que eu não vejo o Jason sucessivo nessas paradas. Não, cara, mas não é isso. Já tá numa situação merda, já tá numa situação tensa. Não precisa de muita coisa. Não, eu sei, mas eu não consigo ver o Jason caindo nessa mesma. Você gritou, eu prefiro chocolate branco que chocolate preto, irmão. Não, já é motivo. Mas acho que esse não... Sabe, não consigo ver o Jason caindo nessas paradas. Ainda mais agora. Se é o Jason do início lá, da primeira temporada de Power Rangers, eu acho que ele até caía. O Jason de hoje tá pouco se lixando. Eu acho que não. Eu não consigo ver o Jason assim, não. Eu sei, mas esse é pra ter uma tensão de, tipo assim... O Jason começar a pegar empatia. Já tem a tensão e eu acho mais provável o Tommy partir por cima do Jason do que o contrário. Pô, podia ter então o Jason virando pra ele. Ele falou, tipo assim, pô, você tá tão errado que até a Kimberly não quis ficar perto de você. Isso aí pode ser, da Kimberly já ter debandado. A Kimberly já trocou ele pelo escuro, então isso é besteira. Cara, seria genial. Não, acho que tipo assim, a Kimberly não está mais, já ter debandado, a Kimberly, o Adam, acho que debandaria também, já ter debandado de falar, cara, você tá errado, não quero fazer parte disso e ir embora. Não ficar do lado do Jason, mas ficar fora do hexagon, tá ligado? Então acho que a Kimberly já ter debandado e o Jason chegar, cara, você tá tão errado que nem a Kimberly tá mais do teu lado. Seu bosta. Acho que não precisa ser o bosta não, mas é suficiente. Eu acho que seu bosta é sempre bom, né, pra reforçar. Vem cá, a gente tá falando bastante, é muito conteúdo pra ser abordado. Vocês imaginariam em quantos episódios daria essa porra toda? 40, tranquilo e calmo. 40? 42? Não precisa mais do que isso não, cara. Não precisa, 40 é limite, tá tranquilo, porque você não precisa, você só precisa apresentar os Ninjas do Vento, os demais todo mundo já conhece. Exatamente. Você não precisa contar a história da galera, não tem menor dificuldade de ser 40, tamanho de temporada. Até comum. Porque não ia ter, tipo assim, side story, ia ter participação dos Rangers antigos, mas ia ser participação, cara. É. Não ia ser o foco. Eles vão lá, eles estão numa vez, mostrar ele numa missão ou outra, algo assim, nada demais, tá tranquilo e calmo. Pega um episódio ou outro, dois episódios na temporada, pra mostrar o funcionamento do Hexagon e do time do Jason. Por exemplo, mostra... Ah, quem tá controlando a base do Hexagon em KO35? A Carone, o Zane, mas não sei quem, mas não sei quem. Quem tá cuidando lá de Mirinoi é a galera do Galáxia Perdida. Uhum. Aí mostra alguma coisa... Aí mostra, tipo assim... Os Rangers começam a demandar... Ah, um se junta com o Jason, os outros... Uma galera não se junta com ninguém... Uma galera esquecida, tipo o Rock. Então seria o Monstro da Semana com a Malhação. Exatamente, porque o monstro, os monstros da semana, eles seriam o pano de fundo, cara. Eles não são um ponto mais importante. Porque seria um monte de restouro de império maligno que sobrou que tá atacando. Eu já tinha falado isso. Eu acho que em algum momento eles vão se unir. Então, mas eu acho que, o mais legal era eles se unirem quando eles perceberem que os Rangers estão brigando entre si. Então a gente se unir, já que eles já estão na treta. Uhum. Tipo, da metade pro final. Certo. Falando nisso, só um negócio. Vocês já viram o programa do YouTube da atriz que fazia meu Deus, a Aisha? Não vi, tem. Não. Tem, porque, cara, é genial. Ela faz entrevista com os atores de Power Rangers, é muito engraçado. Tem uma hora que ela vai fazer entrevista com o ator do Rock, a atriz da Cat, a atriz da Tânia, e eu não... eu acho que são só esses. E aí ela faz a apresentação, ela conversa com o pessoal, aí começa fazendo chamadinha de entrevista, aí, tipo assim, e aí, rolou pegação entre vocês? Em algum momento, aí faz a abertura, né? Aí todo mundo se apresenta, vai lá, eu sou fulana, que eu fiz a Cat, eu sou Beltrana, que fiz a Tânia. Aí chegou do Rock, que eu achei genial. Ele falou assim, ó, eu sou Steve Cardenas, eu fiz o Rock de Santos, o Andy Vermelho Latino. Todo mundo começa a rir. Aí ele olha, gente, é verdade, eu sou o Andy Latino, é só isso que eu sou. Eu achei tão genial, cara. Falei, é bom que ele tem noção que não bosta, né, cara? E um bosta arrependido, né, porque ele deixou a franquia e ficou chorando depois. Ele foi perto, né, cara? Ele foi fazer o que ele manja, que é dar porrada. Bom, bom. Mas aí o resto tudo ganhando dinheiro, nós comem com ele, fudido. Ele também. Ele vai, vira e mexe, ele tá lá. Agora. Também fez modernizou o uniforme. Cara, ele dá uma de jiu-jitsu, cara. Ele pega de medo dele. Os caras não tomam não, cara. Então, acho que a gente fechou essa história, inclusive o plot final. Só uma coisa que eu fiquei na dúvida. Eu acho que... Não sei, a gente chegou à conclusão que o Jason, a equipe do Jason, vai ser só os trovões. Os trovões no começo e mais pra frente. O pessoal de Força Animal, talvez não todos. Você acha? Porque eu acho... Só o Merrick. Então, o Merrick talvez, só que aí vai o Merrick e vai o Zenarco junto. Merrick e Zenarco então, só. O Cole é o chassaco do Jason, eu acho que ele vai. Não, o Cole é bundão. Eu acho que é o melhor chassaco do Toro, que ele é bundão. Então, mas aí que tá, se brincar, podiam usar até o Cole como um medidor pra aquele negócio, tipo assim, ele ouve a maldade no coração dos homens. Ele é tipo sombra. Vai dar utilidade pro Cole, é isso. Vai dar alguma utilidade pra esse merda. E tipo assim, a única do Força Animal que eu acho que é do lado do Tommy é a amarela, porque ela é militar. Aí você tem uma ideia muito especial de militarismo, vocês sabem disso, né? Então, tá muito bonito o militar, mas então gente. Eu acho militar massa. Mas não é por isso, é porque eles são mais pragmáticos. São, eu acho que eles são alguns dos mais pragmáticos, porque eles talvez eu esqueci o Ranger Vermelho Lightspeed, o nome dele. O Carter talvez fosse. O Carter sim, o cara que é só o asiático, o azul. O Paz, a amarela, tanto Paz. Eu acho que o Adam tal Jason. Eu acho. O Adam ia mudar de lado em algum momento. Então, cara, e eu acho que ia juntar uma galera muito legal dos dois lados. Mas eles não iam querer cair na porrada de jeito nenhum. Não ia ter, cara. Acho que só a equipe realmente do Jason que ele ia usar pra resolver problemas assim, emergências, seriam os trovões e ele. A equipe de porrada é os trovões. São os trovões. E aí que ia ser legal, e tipo assim, aí quando colocasse tipo assim, todos os vilões atacando as três bases da Hexagon, falasse, gente, então, ó, ia ser muito legal, falar, ó, eu vou cuidar do Ranger Verde. Os caras falaram assim, vocês vão cuidar dos monstros. Aí nosso cara falou, mas você precisa de ajuda. Ele, não. Mesmo falando assim, a função dos Rangers é proteger o universo. Os guardiões do universo, onde vencer o mal. O seu destino é combater um mundo ideal. Cavaleiros, um guia. Isso aqui é problema meu. Vão lá. Se vocês perderem lá, ferrou. Isso aqui não é nada. Eu acho que o Tommy e o Jason vai rolar aqui. Isso aqui é problema nosso. No caso do Jason, isso aqui é problema nosso e a gente vai resolver. O resto a gente deixa com vocês. Exatamente, é fácil. Ah, é, os Power Rangers são vocês, né? Você, é a obrigação de vocês, vão cuidar disso. É a vez de vocês salvarem o universo, né? Tipo isso. É, fala assim, passa na tocha, né? Fala, força essa porra aqui. A gente vai resolver os problemas daqui e vocês vão salvar o universo, porque é pra isso que vocês são Rangers. Tipo isso. Exatamente. Gente, então, vamos aproveitar o negócio. Tá adaptando aí GoBusters, né? Que tá. Enfim, a Hasbro pegou a Ordem dos Sentais e falou: Ordem dos Sentais, quem precisa disso? Foda-se, eu vou adaptar o que eu quiser. Você acha que eles vão usar essa ideia? Podem usar pelo menos alguns conceitos de Hexagon se e quando eles adaptarem Lupanger vs Power Ranger? Tá. Primeiro, explica pro leigo o que é Lupanger vs Power Ranger. Então, Lupanger vs Power Ranger é um Sentai que tem duas equipes e elas são antagônicas. Até a metade da série elas são inimigas. É uma equipe de policiais que são os Pat Rangers e os ladrões, que são os Lupangers. Eles têm um objetivo em comum? Não, eles têm um inimigo em comum, que são os vilões. Tá. Inclusive, os Pat Rangers tentam prender os Lupangers, porque eles são ladrões. Lupangers tem uns bocadinhos de pobre. Uhum. Inclusive, eles têm um monte de relíquia de Super Sentai lá. Bom saber. Se a Saban quer trazer a memória da galera... Saban não, desculpa, a Hasbro quer trazer a memória da galera, não seria ruim. E agora você tem uma equipe que você não precisa nem preocupar em fazer muita cena das equipes brigando, porque tem isso direto. Pode ser bom. Então, vocês acham que talvez, se houver essa adaptação, eu acho que vai rolar, talvez não agora, mas eu acho que vai rolar, eles possam pegar pelo menos um cheirinho de Hexagon e colocar ali? Não. Talvez. Eu acho que nunca vai rolar o Hexagon. Nunca. Nunca vai, mas a ideia... A ideia de equipe rivais já é o plot da série. Então, eles não estão trazendo nada novo. Eles vão adaptar pra usar dessa forma. Eu acho que nem cheirinho de Hexagon vai ter, de verdade. Eu acho que essa ideia nunca vai existir. Nunca vai rolar. Tá, e vai ter cheirinho de RPM? RPM vai ter porque agora eles já entenderam a ideia de universos compartilhados. Quer dizer, universos paralelos. Graças a Deus, né, cara? Senhores, baseando nessa viagem que a gente fez aqui, confabule aí. Seria isso o Hexagon? Dava pra fazer melhor? Pensa aí, confabule. Se quiser, comenta aí embaixo. Se não quiser, não comenta aí embaixo. E é isso. Esse foi o assunto sobre Hexagon, mas eu queria trazer uma outra reflexão com o João. Vai, João. Então, na verdade, essa reflexão é pro nosso querido editor, o Ranger Boy aí do ódio, destilar o que ele sabe fazer, né? Que é xingar sem ter visto, que nem ele fez com o Lost Dragon. Só antes de uma coisa, que fique bem claro que a instituição Morphcast não se responsabiliza pelas palavras ditas pelo editor Anderson Luiz, tá? O Ranger Pony do Andy. Segue daí, Anderson. Mas quando é pra xingar o Tom, eu xingo junto. Mas que o Andy falou bosta de Lost Dragon, ele falou. Porém, Lost Dragon é ruim. Eu tô xingando o Andy porque ele não leu. Eu li, eu posso falar que é ruim. Vai lá, Andy, fala teu caô aí. Você tem 2 minutos. E valendo! Explica aí primeiro o que que é. Bom, estamos chegando no fim dos quadrinhos do Behind the Grid lá, além da grelha. E o próximo quadrinho vai abordar eles voltando da putaria do Lorde Dracon. E o foco principal dessa volta vai ser na porra do Ranger Branco. Só que não sabemos quem vai ser o Ranger Branco, o que ele vai fazer. Então a minha teoria é muito simples. 45% de chance de ser a porra do Tommy com o Master Morpher que ele tirou do cu. 45% de chance de ser o Tommy de outra linha do tempo ou de um outro mundo paralelo usando o poder do Ranger Branco. Certo. 5% de chance de ser o Zordon, o fantasminha. Não faz sentido nenhum ser o Zordon. Cala a boca, deixa eu terminar. 5% de ser o Zordon, o fantasminha. Aí descobrindo que ele foi o primeiro Ranger Branco. E quando ele morreu, viu uma cabeça flutuante e perdeu o corpo, qualquer merda dessa? Não faz sentido. Cala a boca. Não faz nenhum sentido. Desativou o poder e ele reativou o poder. Tem 2,5% de chance de ser um personagem novo usando esses poderes. Certo. E tem 2,5% de chance de ser aquele carinha, o ajudante do bar do Rene, que a Trini tinha um crushzinho nele, que provavelmente ele que ia ser o Ender Verde. O Branco e o Dario pra botar a porra do Tommy. Nada faz sentido, Anderson. Isso é uma maconha. Ó, primeiro, se seguir a cronologia da série, não pode ser o Zordon, porque eles, o poder de regeneração que eles criaram ali na hora. Só quero deixar isso bem claro. Tá todo mundo aí me ouvindo, senhores? Tá, mas tô cagando pra tu. Não, é porque tá muito silêncio, eu tô achando estranho. É, pode ser o Tommy de outra realidade, pode. Aí eu espero que seja a do filme. Então, adoro a armadura do filme. Mas sabe quem eu acho que é? Que seria muito engraçado. E isso só pra fãs vão pegar mesmo. Vocês lembram de VR Troopers, certo? Não. Certo. Troopers é legal, Troopers é legal. Então, o ator que faz o protagonista de Troopers, ele faria um outro personagem de Marty Moore, que seria o Branco. Ah, só que aí escolheram trouxer o Tom de volta, depois daquela bosta que foi piloto de Cybertron. Então eles podem usar esse personagem que não foi usado na série como novo Ranger Branco. Pode ser, eu espero que seja isso. Porque se for isso, você fala assim, ah tá, legal. O mais provável é o Tommy como Father Ness mesmo. Mas aí, cara, então, né? Encheu o saco o Tommy, né, cara? Tem que descansar a imagem desse demônio. Deixa o osso de lado. Descansa a imagem dele um pouco. Porque não dá mais não. É muita coisa em cima. Eu até gosto muito do Tommy dos quadrinhos, cara. Mas já deu, né, cara? Soul Dragon sobrecarregou muito o Tommy já, cara. Ele já é sobrecarregado demais a imagem dele. Aí vai e faz o velho Logan dele. Old Man Tommy. Já deu, né, cara? Vamos deixar o velho descansar um pouco também, né? Pode crer. Ah, a gente quer xingar mais um pouco? Não, porque não tem muito que. Não tem muita teoria, não. É só isso. Eu tô certo e vai ser lá onde o Duke do Urner que vai virar o Ranger Branco. Ou o Matthew. Tem um tal de Matthew, né? No Gogo Power Rangers, que é o namoradinho da Kimberly. Pronto, vai ser ele. Não, cara, você tá entendendo que você tá xingando um bagulho que nem começou? Você tem essa noção? Ele xingou Soul of Dragon que ele nem leu, cara. Esse moleque é Dodói. Ele é Dodói. Ele é Dodói. Ele viu um vídeo do Maifre. Porque é uma porcaria, tu sabe que é ruim. Se abre leitura dos outros, esse bosta. Moleque Zé Ruela. Enfim, findada essa destilação de ódio em direção ao Anderson, seu otário, encerramos por aqui mais um Morphcast. Anderson, considerações finais. Hexagon é impossível de acontecer, nunca vai acontecer, pão no cu de vocês. Ok, ok. Jão, considerações finais. Jason, valeu aqui, Tommy. Se você é Tomizete, tome no seu cu. Enfim, após essa destilaria maravilhosa de cagação de regra e reiterismo, encerramos aqui o nosso programa. Agradeço a audiência de vocês, sempre frequente, todos vocês três. E é isso. Tenham um bom mês e até o próximo episódio. Beijo nas crianças. Rapidinho. Não, não é sacanagem. Vamos botar o Anderson pra ler. O Anderson nunca fala nada, né, cara? Ele só aparece pra destilar ódio. Vamos botar o Anderson pra ler um pouco. Não. É isso. Não inventa, não dá. Dá sim, vai, se vira aí, Anderson. É, a gente vai abrir o programa, mas você que vai falar a sinopse. É, boa sorte, deixa ajuda. Contigo, Anderson. Anderson, abre aí e fala da sinopse, dá humildade aí. Sua porra tá de putaria comigo. Vai, Anderson, é só ler. Vai, Anderson. E sinopse? Cara, a sinopse é basicamente o primeiro parágrafo. Tá abrindo aqui, Tô abrindo aqui pra ler. 20 minutos de programa e 38 de aleatoriedade. Eu acho que eles vão jogar biloca mesmo, mas... Não, biloca. Eu vou jogar biloca. Com certeza eu sei o que é isso. Biloca é bolinha de gude. Imaginei. Não pareceu o que você imaginou. Mas, enfim... Você imaginou bolinha tailandesa, velho. É outra treta. Eu acho que é o caso de, se precisar, a Sheila aparece aleatória. Enfim. E olha, usando essa sua concepção, Anderson, o Max e o Danny não duvidaria. A segunda temporada de Mighty Morphin, que eu tô com medo de começar, cara. Eu juro pra você, eu tô morrendo de medo de começar. É uma merda. Não tem nem pra onde correr. Não, que é uma merda, eu sei, cara, mas... Olha, deixa eu contar aqui uma teoria que eu descobri há um tempo e esqueci de falar. Que é sobre o nome do filho do demônio do Jason. Só fugado que é JJ, só tem os dois J, a gente não sabe que porra é. Jason Jr. Jason. Foda-se. Jason. Pra mim é Jason Jr. Jason Jr. Caraca, não, acho que não. Sim, vamos lá. Qual é o nome dele do Zell? Como é que é? Qual é o nome do irmão do Tommy em Power Rangers Zell? Jason, irmão. Irmão do Tommy. Irmão do Tommy. Talvez, cara, tem alguma coisa a ver com isso. Sim, deixa eu falar a porra da teoria pra você, tá? Ah. É, olhando o nome do Tommy, sem abreviação, é Thomas, não é isso? É, Urbano. Urbano. Não entendi a piada. Não. Fala Thomas Urbano rápido. Não. Não. Vai lá. E é Turbano, mas vai lá. Vai. É, puxando pela etimologia do nome Thomas, lá na puta que pariu, diz que é gêmeos. Duas coisas, dupla personalidade, qualquer coisa desse jeito. Por isso que o Tommy é o Ranger verde e branco, porque ele é um... Peraí, você tá querendo me dizer que o Tommy é o Saga? Não, é dobro, ele é gêmeos. O Saga então, não, é o Aspros do Lost Canvas que tem dupla personalidade, não é? Todo mundo tem nessa porra, tudo doido. Eu nunca vi de gêmeos, hein? Essa merda. É. Ou seja, Tommy é dois, por isso que é verde e branco. E JJ, Jason. Peraí. Dois. Então o nome dele não é Thomas, é Chumas, né? Anderson, troca de fornecedor, tá bom? Ele tá te vendendo droga estragada. Ai, meu Deus. Ou faço contato. Ou faço contato que eu quero viajar desse tanto, cara. Não faz sentido, não? Cara, de onde você tirou que Thomas vem de gêmeos, cara? De onde você tirou isso? Eu vou procurar essa merda aqui agora, calma aí. Procura. Pera aí, só o estudo etimológico do nome, cara. O estudo etimológico do nome. Começando que Tomás é um nome de origem judaica, se eu não estiver errado. Não, incrível que pareça, esse animal tá certo. Eu não disse. Como é que é? Eu falei, o nome Tomás é de origem judaica, aramaica, pra ser mais correto, que era a língua falada na época, que era o hebraico e o aramaico. Aí, o que que acontece? Tomar ou Toma era designado para gêmeos, entendeu? Era usada dídimo em grego e Tomar em aramaico. Então, ele tá certo. Meu Deus do céu, por isso que ele tem dupla personalidade. Caramba, pô, a gente tem profundidade, né, cara? A gente não pode negar, né? Com certeza os produtores pensaram nisso quando escolheram ele pra ser o verde e o branco. Putz, ainda bem que eu tô gravando isso tudo, cara. Ainda bem que eu não parei de gravar. Ah, você continua gravando isso aí, Anderson. Me desculpa, cara. De verdade. Me desculpa, irmão. Meu Deus do céu. Me desculpa, não. Me desculpa, não. Quem tem que pedir desculpa é quem pensou nisso, cara. Sabe o que é o pior? O Anderson pode estar certo do JJ ser Jason Jason. Não pode, cara. Não faz sentido. Calma, calma. Eu vou te explicar o porquê. Qual é o nome do ator do Tommy? Jason David Frank. Qual é o nome verdadeiro do Austin St. John? Jason... esqueci. Jason Geiger. Jason Geiger, isso. Ou seja... Jason Jason. Jason é foda. E eu já tinha lido isso há muito tempo. Eu só tô provando minha teoria. Cara, meia-noite 21, a gente discutindo isso, cara. Puta que pariu. Acho que a gente pode terminar, né? Sabe o que eu é pior? Acho. Vocês não me perguntaram como foi que eu descobri isso. Porque não me interessa. Eu até quero saber, mas eu tenho medo. Não, acho que não é difícil pensar isso. Faz sentido você procurar pelo nome Tommy, etimologia. Tranquilo demais. Não é nenhum nada assustador. Não, não faz sentido, não. Por que eu ia procurar pra saber desse merda? Da mesma forma que eu tava lendo sobre gênero recessivo, isso não tem nada a ver com o que eu faço. Anderson, conta aí, você quer contar? Pode contar. Ah, não dá poder, esse otário. Ele é um editor, se ele quiser colocar, ele fala depois, ele coloca. Ah, é, tem esse ponto. Vai, fala aí pra eu poder dormir. É, eu tava fanficando uma história de cavaleiros, eu tava procurando etimologia de alguns nomes. Cara, que triste isso de você, irmão. Caraca. Jason é foda. Já cortou. Mas o Jason é foda, é fácil. É, todo mundo sabe que a gente tem uma adoração exclusiva pelo Jason, cara. A gente fala isso com o é diferente quando a gente fala do Jason. Pela roda dele. Cara, é fácil demais. Ele é foda. Constante aqui mesmo é só o ódio pelo Tommy e o amor pelo Jason. Cara, eu vou agulhar aqui aquilo. Eu não tenho ódio do Tommy. Porque ele é a porcaria do meu Power Ranger favorito. O Ranger Verde. Eu não consigo ter ódio dele. Eu só acho que ele tá tentando ser maior do que a franquia. E a franquia tá caindo nesse bait. Tornando ele maior que a franquia. Tá bom, é. A merda. Todas as histórias interessantes e boas estão com ele envolvido. Exatamente, é isso que eu tô falando. Ele quer ser do tamanho. Quer ser do tamanho maior franquia. E ele tá jogando a isca que a franquia tá mordendo. Tá transformando ele maior, o mais interessante da franquia. Cara, então, porque a franquia se fez muito em cima dele, né, cara? Sim, mas a pergunta é, realmente tinha necessidade disso? Não tinha. Não. Você tinha N personagens diferentes pra usar, pra trazer de novo, fato de formar em mesmo. Zé, aí, eu vou fazer a pergunta. Precisa de tanto gibi do Batman? Mas a gente tá falando de uma parada diferente, cara. Eu acho que é desse... Não. Você vai entender. Precisa de tanto gibi do Batman? Não. Não. Por que que tem? Porque vende. É a mesma lógica. Em que momento o Jason David Frank passou a ser o vendedor? Claro, da galera que rende, ele é o cara que melhor utiliza essa fama. Tranquilamente, ele soube fazer um marketing em cima disso e isso é muito louvável pra ele. Eu respeito muito isso, quem consegue fazer essa parada. Mas eu acredito que a franquia não devia ter dado a moral que deu. Eu acho que devia ter parado de usar ele como ícone no Eternamente Vermelho, e depois começou a utilizar outra parada. Essa fascinação continuou devido ao que acontece no Dino Trovão. Porque se não fosse isso, já tinha parado. Basicamente, o Tommy é o que ele é, porque o Austin St. John não estava em condição de participar de Dino Trovão. Mas acho que ele nem foi cogitado, sabia? Cara, o povo falou que ele que era a ideia, mas como ele estava muito roda guerreira, e estava muito difícil de achar ele, os caras foram no Tommy. E tá começando o nosso quadro especial, Ouvinte da Semana. Nós temos um fã especial que vamos destacar essa semana nesse podcast maravilhoso que foi do Hexagon. Esse nosso ouvinte é um cara muito especial, é um filho de uma porra rala que quis fuder a gente, mas a gente tá bem aqui. Não adianta denunciar nosso podcast como spam, filho de um puto. E João, o que é que tu tem a dizer pra esse ouvinte maravilhoso que nós temos? Ai, ai, ai, seu Anderson, é, né? Nós temos um como direi, de uma forma menos ofensiva, filho de uma desgraçada, esse arrombado, maldito do inferno, que fez isso, né? Aparentemente é nosso ouvinte, né? Provavelmente um fã de Força Animal, reclamando que a gente falou do Cole. Ah, pega a daguinha e enfia no cu, tá? Ah, pega as bolinhas que fica... os Zords e faça de bolinha holandesa, enfia no seu cu e puxe de uma vez e sai rodando igual uma Beyblade, sua arrombada. Ah, eu não vou falar muito mais porque eu acho que o Anderson já foi bem sucinto e tem outras pessoas que querem falar. Beijo de luz. E aí, Isaac, o que você tem pra falar? Quando eu vi essa situação imbecil de denunciarem a nossa página como spam, uma grande de uma palhaçada, porque a gente se esforça para fazer uma parada legal e para mim isso é criancice, é coisa de moleque. Eu vou meter apenas esses termos aqui. Fiquei chateado, porém veio um alento que é o seguinte: se estão realmente denunciando e querem impedir a gente de continuar produzindo nosso conteúdo, quer dizer que está dando certo, que a gente está fazendo uma coisa boa. Porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, irmão. E outra coisa, eu vou deixar aqui, para terminar minha fala, uma frase de um extinto podcast, que era meu favorito, inclusive, Pauta Livre News, que é a seguinte: recalque de piranha não atinge sereia. Respeita a nossa história, irmão. Abraço.